Mais uma vez, uma satisfação, tá ligado? Guaxupé, Minas Gerais, em Araraquara, São Paulo. Mano Igor e Evaldo Lazura. O rap nunca acaba. Inspiração nunca termina. Ei! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Tira do mundo a miséria, a maldade e a fome. Infelizmente o que eu vejo é a desigualdade. O sofrimento está presente nos quatro cantos da cidade. Pai de família, 5 horas da manhã já acordou. Combatente e guerreiro, um leal gladiador. Com uma enxada nas mãos, debaixo de um sol escaldante. Plantando nosso alimento, e por muitos chamado de ignorante. O boy de Nike no pé, vai na academia. O guerreiro calça butini, vai pra rua catar latinho. O bang é louco, sofredor, essa aqui que é a cena. Mano Igor e Evaldo, lavoura de pé na arena. Programados pra rimar, e sistema vem pra cima. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Você acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, mano, Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas. Você acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, mano, Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas. Dá licença, nego, tamo de volta no ar. Meu nome é Evaldo, apelido é Lavorá. Pra quem não me conhece, com satisfação. Salve, salve, mano Igor, é nóis, sangue bom. De volta no cenário, o chão vai tremer. Tu pode até correr, mas não pode se esconder. Se liga na cena, o pesadelo apenas começou. Hortência é zona leste, pânico e terror. Nascido e criado aqui na zona leste. Hoje se destaca na rima, no rap. Moleque cabuloso, se liga, é nóis de novo. Tudo tem um preço, descuidou, levou pipoco. Aqui na quebrada, descuidou. O bicho pega, tiros são ouvidos entre becos e vielas. Pânico, apavoro, molecada correndo. Evaldo e Mano Igor espalhando o veneno. Você acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, Mano Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas. Você acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, mano, Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas. Revolução nas palavras, atitude na rima. Rap nacional na cena, relatando a nossa vida. Guaxupé, Minas Gerais, salve, salve meu Brasil. Que o sistema capitalista vai pra puta que pariu. Aqui não tem ostentação, nem as mini é piradinha. Nós narra a vida sofrida, verdade sem picuinha. Salve, salve Araraquara, tamo junto nesse bang. Rap nacional até a última gota de sangue. Evaldo Lavoura, Deus abençoe o seu dom. Satisfação mais uma vez de representar no som. Nossa união já tá firmada, igual o elo da corrente. Tamo junto e misturado, guerreiro, a ideia é quente. Mano Igor e Evaldo Lavoura, é nós que tá. União dos verdadeiros, essa corrente é ruim de quebrar. Cê acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, Mano Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas. Cê acha que o nosso rap ia acabar? Evaldo, Mano Igor, tão de volta pra provar. O rap nunca acaba, inspiração nunca termina. Não são apenas palavras, não são apenas rimas.